Eu e minha planta na rua. Algumas pessoas vão me olhar diferente, eu sei. Mas isso abastece meu lado rebelde. Piadas quinta série na crise dos 27. Ok, você não é melhor que eu. Okay. Ok, mas eu também não sou tão diferente. Nascemos de alguém que nasce, morre igual a gente. Espírito imortal, sangue do meu sangue, entende? Beat levada, alivio estresse. Cacau na conta, noites de rap. Depois de rataria, meu rolê ficou mais leve. Na minha última empresa também demitiram a chefe. Puro suco no peito, coração vem a cortex. Formação de quadrilha, triangulação que tece. Sorrisos e lágrimas. Nego, também não sei de onde vem, muito menos como acontece. A insustentável leveza de ter ou querer. O que é melhor pra mim? Só eu sei, só eu sei, só eu sei, só eu sei, só eu sei. Da insustentável leveza de ser o que eu sou. Só eu sei, somente eu sei, eu e Deus. Acontecendo tudo natural. Intuição segue afiada. Tem vez que nem a voz tá afinada. Meu ponto tá de graça. Mas se eu olhar pra baixo, eu tô em casa. Te encontro pelo olhar, reconheço a fumaça. Felicidade farta. Pelo que tenho, eu percebo que nada falta. Vou coligar de fé pra dar uma volta. Vejo os moleque mais tarde, sessão de onda. Dinheiro vira verdade. E que não me falte um pingo de suor que seja. É madrugada, eu tô no fluxo. É de manhã, eu tô também. Com a leveza de ter ou querer o que é melhor pra mim. Só eu sei, só eu sei, só eu sei, só eu sei, só eu sei. Da insustentável leveza de ser o que eu sou. Só eu sei, somente eu sei, eu e Deus. A insustentável leveza de ser o querer. O que é melhor pra mim? Leveza de ser o querer. Só eu sei, leveza de ser. Eu e Deus, leveza de